CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo aqui no estúdio da Rádio que Toca Notícia em Foz do Iguaçu a visita dele, que atualmente ocupa o posto de secretário de Desenvolvimento Urbano aqui do estado do Paraná. Falo de Carlos Roberto Massa Júnior, popular Ratinho Júnior. Bom dia. Bom dia, um grande abraço, um prazer estar aqui falando com todos os ouvintes da Rádio CBN. Aliás, suas passagens aqui por Foz do Iguaçu acabam sendo bastante rápidas, até por questão de agenda e todos os compromissos, mas várias vezes aqui já na cidade, né? É verdade. Foz é uma cidade importante do estado, né? Não só para o estado, mas para o país. E a gente tem buscado construir parcerias, de uma certa forma, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem e, claro, que aquelas que vêm para cá também, como através de investimento ou através de turismo, né? E a nossa função como secretário de Desenvolvimento Urbano é poder assessorar, de alguma maneira, no sentido de ser um parceiro, né? O governo do estado, através da nossa secretaria, um parceiro dos municípios do Paraná. Isso a gente tem feito por todo o estado. Ontem estivemos em Castro, na Agroleite, lá, Castro que tem crescido muito também. Você está recebendo investimento da Cargill de R$1,5 bilhão. Depois estivemos em Ponta Grossa, onde o governador, juntamente com a Ambev, né, o diretor da Ambev Nacional, né, do Brasil, lançaram aí a construção de uma fábrica da Ambev, que vai ser a maior fábrica do país de cervejas, né? E quer dizer, isso vai gerar muita riqueza para o nosso estado, é uma fábrica importante. Então nós temos, vamos dizer assim, andado por todo o estado, que é a nossa função, de alguma maneira, de poder contribuir com os municípios do estado do Paraná. Recentemente você, inclusive, foi visto aí como candidato a prefeito na cidade de Curitiba, mas você é natural de Jandaia do Sul? Eu sou nascido em Jandaia do Sul, Pé Vermelho, Jandaia do Sul, nasci e fui com 4 anos de idade, fui para Curitiba, né? Meus pais se mudaram para Curitiba. Na verdade, meu pai se mudou primeiro, ficou eu e minha mãe em Jandaia do Sul. Ele estava num momento muito difícil, desempregado, foi buscar, tentar, como muitos paranaenses fizeram, né? Buscar trabalho na capital. E daí, depois de um ano e pouco, eu e minha mãe se mudamos para lá também, onde ele começou o trabalho dele no rádio, enfim, e acabamos ficando por lá. Mas eu tenho muitas raízes no interior, né? Tenho muitos parentes, então a minha vivência no interior é muito forte. Eu destaco aqui uma qualidade sua, inclusive, já vamos colocar aqui, que é difícil a paixão futebolística. É, hein? Verdade. Atleticano, torcedor do Atlético Paranaense. Atleticano, rapaz. Sofrendo até poucos dias atrás, agora já deu uma melhorada, né? Mas eu sou atleticano, né? Tenho uma influência aí paterna de Palmeiras, né? Porque meu pai é um doente pelo Palmeiras, mas eu sou de coração mesmo, sou Atlético Paranaense. E eu também, eu sei o que é quando você diz que sofre pelo Atlético, porque realmente nosso time agora que está dando uma melhorada. É verdade. Passamos umas temporadas aí sofríveis. Como é que foi a entrada para a vida pública? Aliás, antes dessa pergunta, eu até lhe pergunto, como é que é ser filho de alguém como o Ratinho? Isso pesa também, até pelo nome Ratinho Júnior, isso acaba pesando de alguma maneira? Eu acho que tudo tem aquilo que tem os prós e contras, né? Claro que para mim é um grande orgulho, né? Pela trajetória de vida dele, pelo sucesso alcançado como na área que ele trabalha, como comunicador, se tornando aí um dos grandes comunicadores da história da televisão brasileira. Um empreendedor nato, né? Uma pessoa que tem vocação, trabalhar muito e buscar gerar emprego. Eu acho que a dificuldade que meu pai passou de ter sido desempregado numa época da vida, né? Não ter tido a oportunidade de emprego, faz com que ele hoje tenha isso como missão, de poder, de alguma maneira, contribuir para gerar emprego, né? E em especial no estado do Paraná, que é um estado que ele tem uma paixão, assim, um carinho enorme, uma gratidão, porque daqui ele saiu, né? Ele primeiro fez sucesso no Paraná para depois fazer sucesso no Brasil. Então, ele tem um carinho muito grande com o estado, tanto é que a parte empresarial de investimentos, 90% é feita no estado do Paraná, né? Então, isso, sem dúvida, é um grande orgulho. E me traz muita responsabilidade também, além do cargo, a responsabilidade do cargo por si só, porque eu acabo sendo um pouco muito visado, né? Um pouco não, muito visado, por ser filho dele, né? Então, quer dizer, a política, você tem que tomar muito cuidado para que você não cometa nenhum tipo de deslize, porque isso, se eu por vier a cometer algum tipo de deslize, que isso não vai acontecer, mas isso influencia também na vida profissional dele. Então eu tenho que ter uma vida muito regrada, que é dos meus princípios realmente, até por influência dele realmente, e ter essa responsabilidade de saber que todos os meus passos podem influenciar, inclusive, na vida profissional dele. Mas acredito que a gente tenha conseguido domar bem isso aí, né? De uma certa forma, até orgulhando ele pelo trabalho que a gente vem fazendo como homem público. Decisão de entrar na vida pública, como é que foi esse passo? Veja, eu comecei muito cedo trabalhar no rádio, né? Eu com 11 anos já era sonoplasta, trabalhei até os meus 15 anos como sonoplasta, depois passei a trabalhar como locutor, né? Aprender de uma certa forma a ser locutor, enfim. E o rádio, eu comecei no rádio AM, né? E o rádio AM, ele aproxima a gente muito das pessoas, né? É o ouvinte ligando, aí reclama que a rua não está bem cuidada, que falta vaga na creche. Então o rádio AM, ele te deixa muito próximo do dia a dia do cidadão, dos problemas da comunidade. Ele acaba sendo uma válvula, vamos dizer assim, um olho clínico, vamos dizer, do que acontece no dia a dia nos bairros, na cidade. E isso começou a me despertar. E eu acredito que a política também é uma maneira de a gente retribuir um pouco do que o Estado do Paraná fez pra gente, né? Como eu tive, graças a Deus, pelo trabalho dele, pelo seu talento do meu pai, tive a oportunidade de ter uma condição de vida até diferenciada da grande maioria dos jovens da minha idade, na época, me fez ter a obrigação de poder, de alguma maneira, contribuir como cidadão na vida pública. Porque a política, ela é sadia, ela é boa para quem faz uma política sadia, né, decente. Claro que existe aqueles que acabam usando a política para ter poder e se beneficiar. Mas quando ela é feita de uma maneira honesta, decente, ela dá bons frutos para a sociedade. Então eu entendi que eu, como um jovem, né, podia de alguma maneira contribuir. E acredito que tenho feito isso. Acabou sendo uma vocação, uma paixão e uma maneira de a gente contribuir com o Paraná e com o Brasil. E graças a Deus, acredito que tenho feito a minha parte. Você falou da sua idade, só por curiosidade, quantos anos você está agora? Eu tenho 32. 32 anos? Corpinho de 40 já, judiado já, mas 32. E sua formação é na área de direito? Não, eu me formei em comunicação social, na verdade eu pulei várias faculdades. Eu fiz um ano e meio de administração, depois migrei para o jornalismo e acabei me formando em comunicação social. Aí me pós-graduei em direito do Estado, uma pós que eu fiz na Universidade Católica de Brasília. O direito não me atrai muito não, mas é bom a gente ter uma noção para entender até a sociedade, porque, né? O cargo exige um pouco, né, como parlamentar, então a gente discute muito leis, então eu fiz mais para ter realmente esse amparo, mas minha paixão mesmo é comunicação, vim dessa veia aí, até porque nasci dentro de rádio com 5 anos, acompanhava meu pai, ia ver ele fazer rádio na Rádio Difusora de Curitiba. Então a gente é um produto do meio, né? Então me criei no meio do rádio, da comunicação, então eu sou muito apaixonado, é uma coisa que eu vivo intensamente. Meu convidado neste CBN Entrevista é o Ratinho Júnior, ele que é secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano aqui no Paraná, já nos falou um pouco dessa paixão justamente pelo rádio, até por influências de família, né, como você colocou. Nós vamos a uma rápida pausa para a atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN e já voltamos com a segunda parte dessa conversa aqui na Rádio Que Toca Notícia. CBN Entrevista. CBN Entrevista, eu estou conversando neste programa com o Carlos Roberto Massa Júnior, mais conhecido como Ratinho Júnior, ele que tem 32 anos, natural de Jandaia do Sul, no interior do Paraná. É atualmente secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e começou na vida pública, ganhando bastante notoriedade, até porque foi um dos deputados mais votados da história do Paraná. Como é que é essa história, Ratinho? Na minha deputado de a minha primeira eleição de deputado estadual, tinha 21 anos e fui o mais votado da história do Paraná. Até hoje, né, a votação é a votação mais expressiva que um deputado estadual teve, que muito me honra. E nessa última eleição para federal também voltei a ser o deputado mais votado da história como deputado federal. Então eu tenho essas duas marcas importantes que me orgulha muito, porque uma coisa é você fazer uma primeira eleição boa, mas se o trabalho não vai bem, a tendência é que você diminua essa votação ou às vezes não seja nem eleito. Então, quando a gente teve... Eu sempre aumentei as minhas votações. Então, só de a gente conseguir ampliar e aumentar é uma demonstração que a gente tem conseguido, de uma certa forma, cada dia ganhar o respeito da população e a confiança, que é o mais importante. Seu primeiro mandato de deputado estadual foi já na eleição de 2002, né, que você Isso. conquistou esse mandato. Como é que foi essa primeira experiência na Assembleia Legislativa? Foi muito boa. Eu acho que tudo é a equipe, né? Quando você tem uma boa equipe, uma boa assessoria, pessoas que estão ao seu redor, que têm compromisso com o projeto, isso ajuda muito. E eu consegui, vamos dizer assim, montar uma boa equipe, e até hoje é a mesma equipe, então, quer dizer, uma equipe realmente que tem dado certo, tem me ajudado, me assessorado, me ensinado muito. E acredito que fiz um bom trabalho como deputado estadual. Fui um deputado atuante, fui relator da CPI da Copel, que investigou 2 bilhões e meio de reais de desvio que tinha acontecido na Copel. Então, acredito que consegui adquirir uma boa experiência, me tornei líder de bancada já como deputado estadual. E isso, lógico que a dedicação da gente pessoal é muito importante também, mas isso me deu, vamos dizer assim, estofo para poder fazer um trabalho aí me tornando deputado federal no Congresso, que der um jogo mais pesado, né? Sua ligação com Foz do Iguaçu também nessa área de política é interessante, porque quando você se elegeu deputado estadual pela primeira vez, também acabou levando junto o nosso Reni Pereira, atual prefeito de Foz, né? Uhum. Enfim, fizemos uma grande amizade, né, depois dessa eleição, a primeira dele e a primeira minha, né? Eu fiz uma votação muito boa, ele entrou com acho que 13 mil votos, 14 mil votos, e depois também conseguiu se consolidar, né? Que também é muito bom ver isso, né? Novas lideranças, ele se consolidando, e dessa eleição surgiu uma bela amizade, porque nós dois chegamos lá sem padrinho político, então nós não tínhamos em quem se escorar ou com quem se defender e tal. Então a gente acabou falando, vamos cuidar um do outro aqui para ninguém passar a perna na gente, né? E acabou isso, um defendendo o outro, cada um defendia a sua região, e quando eu precisava de um apoio dele em algum projeto que era importante, onde ele era o relator, ele defendia as minhas ideias, eu defendia as dele. Então a gente construiu um time lá dentro, onde cada um... Porque se você jogar sozinho, você acaba não conseguindo fazer com que os projetos caminhem, você acaba se isolando. Então você tem que ter ali alguns dois, três nomes que você confie para você poder montar o teu time de equipe, vamos dizer assim, mesmo dentro da Assembleia. E nós éramos do mesmo partido. Então a gente tinha que conviver e buscar defender os projetos em comum do partido e tal. Então a gente acabou criando uma amizade muito respeitosa. E vários anos mais tarde, você inclusive saiu do PSB, hoje em dia está no PSC, e saindo lá, deixando o mandato de deputado federal em Brasília, abriu espaço para outra pessoa aqui de Foz do Iguaçu, no caso, Sérgio de Oliveira. O professor Sérgio. Que é seu suplente. Isso, que está fazendo um belíssimo trabalho. Estou muito orgulhoso do trabalho do professor Sérgio, porque quando você tem que abrir mão de estar deputado para ir para um outro cargo, como é o meu caso de secretário de Estado, que é um cargo extremamente importante, esse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Talvez seja a secretaria mais importante, ou aliás, uma das mais importantes devido à ligação dela com os municípios. Fica também a responsabilidade da gente de saber quem que vai estar representando a sua cadeira, né? Então, para mim, eu fico muito tranquilo, porque o professor Sérgio tem feito um belíssimo trabalho, já tem um histórico muito positivo na vida pública, e Foz merecia um representante, né? Uma cidade como Foz do Iguaçu, tão importante, tão grande, com um cartão de visita, um cartão postal do planeta, né? Para nós aqui, paranaenses e brasileiros. E a gente não ter alguém defendendo os interesses de Foz era muito ruim para Foz. Então essa oportunidade, professor Sérgio, acho que abriu uma bela oportunidade para ele, mas em especial para Foz do Iguaçu ter um representante. E me dá a tranquilidade de saber que tem uma pessoa séria, comprometida, que vai fazer o melhor de si para defender o Paraná. Então isso me dá tranquilidade, inclusive, de poder saber que lá está bem cuidado, vamos dizer assim, na Câmara Federal. E como é que foi essa decisão de deixar a Câmara dos Deputados para assumir um cargo no Executivo? No caso, deixar Brasília e assumir uma pasta no governo do Estado. Veja, eu fui candidato a prefeito de Curitiba, agora nessa última eleição, e fui um candidato que, pelas vias normais, não teria chance. Por quê? Eu tinha uma aliança muito pequena, tinha 2 minutos de televisão, não tinha padrinho político, o governador de estado tinha o seu candidato a prefeito, o governo federal tinha o seu candidato a prefeito, e eu era um jovem, né? Claro que um bom programa de governo, nós rodamos a cidade, nós fizemos um belo trabalho, chamamos a população para participar do nosso programa de governo, muito consciente da minha participação e da importância. E nós queríamos realmente apresentar um projeto novo para a cidade de Curitiba. E conseguimos fazer isso. Conseguimos, através das nossas propostas, conquistar uma grande parcela da população que via na gente um bom projeto para a cidade de Curitiba, que é a capital de todos os paranaenses. E, lógico, nós não tivemos a vitória eleitoral, mas nós tivemos uma vitória política muito grande, porque eu comecei com 6% e terminei com 40%. Então, quer dizer, a gente teve um crescimento político muito grande, os debates, a gente teve uma boa performance nos debates, conseguimos apresentar bons programas para a cidade. Mas, claro, eu não sou um curitibano nato, né? Eu vim do interior. Então, chega um momento que a cidade começa, mas ele não é daqui, apesar de ter ido com 4 anos, isso foi muito forte no segundo turno. Eu acho que o outro candidato, a sua equipe, soube trabalhar muito isso, né? E isso acabou fazendo com que eu me tornasse o candidato do interior do Paraná, dos pés vermelhos, mas infelizmente não conseguimos conquistar toda a confiança dos curitibanos natos, das famílias tradicionais, que são mais elitizadas, vamos dizer assim. Isso acabou não conseguindo a gente conseguindo conquistar. Mas, de certa forma, ficou para mim, em especial, que fui o defensor desses projetos, dessas ideias, com a nossa equipe, um sentimento de que a gente podia fazer alguma coisa muito grande, né? Não só para Curitiba, mas para as outras cidades. E quando o governador Beto Rich me fez esse convite, eu vi nesse convite, primeiro, uma grande honra de poder coordenar uma pasta importante. E segundo, uma grande oportunidade de poder colocar aquilo que nós defendemos para a cidade de Curitiba, para o estado do Paraná. Um exemplo, nós estamos fazendo o maior programa de calçadas da história do Paraná. Nunca ninguém fez isso, nenhum estado do Brasil fez. Por quê? Porque nós temos um hábito, uma cultura dos gestores públicos que cuida do carro e não cuida do pedestre. Então nós não esquecemos que uma calçada quem usa é uma senhora idosa, é um cadeirante, é uma pessoa que usa muleta, é uma pessoa que usa bengala, é uma mãe que empurra um carrinho de bebê e que a grande maioria da população não tem carro. Então ela anda na calçada, ela usa a calçada no dia a dia. Então nós fizemos esse programa, que é um programa que hoje é respeitado no Brasil inteiro. Eu sou convidado hoje para dar palestra sobre esse programa e a gente quer estender. E era uma tese que nós defendíamos muito na cidade de Curitiba, porque a cidade de Curitiba tem uma das piores calçadas do Brasil, entre as capitais. Então tudo isso nos deu oportunidade. Esse convite do governador Beto Richa me deu a oportunidade de também implantar muito daquilo que a gente queria para a cidade de Curitiba, hoje implantar em muitas cidades do Paraná. Cara, quando você falou da eleição em Curitiba, você já tinha disputado antes 3 eleições para deputado, né? E nessas eleições, claro, cada uma tem sua característica, mas a eleição para o legislativo são vários candidatos para várias vagas. É treino perto de uma candidatura majoritária. Pois é. E como é que foi essa disputa para um cargo do executivo em que você acaba tornando-se ali o alvo principal, principalmente de críticas, né, durante esse processo? Como é que foi essa experiência? Foi muito boa. Para mim foi uma prova de fogo muito boa. Por quê? Porque eu tinha muito pouco estrutura, né? Você veja, de um lado o candidato Gustavo Frutti tinha 8 ministros apoiando, inclusive a ministra da Casa Civil, que é em tese a principal ministra da Presidência da República. Do outro lado tinha o governador do estado com o prefeito, com a máquina. E eu, com a minha boa vontade, com a minha vontade, com a minha equipe, poucos amigos, né, que na hora do pega mesmo, você fica com meia dúzia, né? Mas os candidatos a vereador, que nós tínhamos uma boa chapa de candidatos valentes, que nós tivemos, tanto é que fizemos a maior bancada de vereadores da cidade de Curitiba, nós somos o maior partido de Curitiba hoje, o PSC. Então tudo isso, e com 2 minutos, com pouca estrutura, né? Não tinha padrinho político, não tinha ninguém por trás. Tinha eu, minha vontade, um bom programa de governo, tinha os nossos vereadores, uma equipe aguerrida, animada e trabalhadora. Eu tenho essa sorte de trabalhar com gente que tem coragem, que tem vontade de trabalhar. Até porque isso também não estaria comigo, né? Eu tenho esse perfil de cobrar muito, assim, essa vontade, né, de querer realmente fazer acontecer. E então, quer dizer, foi uma experiência diferente. E a gente sabia, eu não sei, tinha uma coisa que dizia dentro de mim que devagarzinho eu ia mostrar que a gente tinha talento, que as pessoas iam conhecer que eu tinha preparo, iam saber que nosso programa de governo era bom. E foi isso, né? Muitas pessoas, na grande maioria em Curitiba, não me conheciam como gestor. E quando eu comecei a apresentar o meu currículo, que eu tinha, tinha noção de gestão, que nós tínhamos um projeto para a cidade, começou a despertar a curiosidade e a confiança. Tanto é que todos os programas hoje lançados pelo prefeito Gustavo Fritz são do meu programa de governo. O VLP, que é o Veículo Leve Sobre Pneus, que eu recebi muitas críticas, inclusive do Jaime Lerner. Hoje o Jaime Lerner está fazendo um projeto de VLP para o Gustavo Fritz, que é um projeto que eu defendi na campanha. Fui o único candidato que apresentou essa alternativa, que é um sistema moderno, que é muito usado na Europa, que está sendo usado na China, que aqui em Medellín, na Colômbia, está sendo feito 14 quilômetros. Então é um projeto nosso. Por quê? Porque eu fui atrás de inovação. Eu fui atrás de conhecimento, de saber aquilo que tinha de moderno e aquilo que era possível ser feito. Então eu juntei ideias de alta tecnologia, mas que era possível ser colocado, porque um sistema desse de transporte é muito mais barato que o metrô, é muito mais barato que o veículo leve sobre trilhos. E a gente implantou isso. E fizemos projetos que... aparentemente é simples, que ninguém nunca tinha pensado, mas que é essencial para o dia a dia das pessoas. Por exemplo, fazer uma boa calçada. Então, quando eu apresentei esse tipo de fórmula para a Curitiba, despertou a curiosidade e a população passou a ter a confiança. No segundo turno, eu não tive a mesma sorte. Por quê? Porque no segundo turno entrou todo o governo federal. Veio 8 ministros num dia me detonar. Né, e dinheiro pesado. Eu não tinha essa musculatura, segundo turno no peito sozinho também, mas fui até onde as minhas forças aguentaram. E fiquei muito feliz, porque hoje eu estou vendo que... hoje eu encontro muita gente na rua, vamos dizer assim, que não votou em mim, mas que hoje, vendo eu como secretário de Estado, a minha atuação, o meu dinamismo da minha equipe, fica hoje dizendo o seguinte: pô, você poderia ter entrado, que possivelmente a prefeitura estaria bem melhor, até porque as ideias que estão sendo colocadas em Curitiba são ideias nossas, do nosso programa de governo. Nesse período, na frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, você está começando, né, na verdade, essa gestão, fazem quantos meses já aqui? Eu entrei depois do carnaval, seis, sete meses. O que é que já deu para perceber nessas andanças aí pelo Paraná? Porque são 399 municípios, desde municípios ali com 2, 3 mil habitantes até municípios de médio e de grande porte. O que é que já deu para perceber aí que vai marcar toda essa sua atuação? Olha, deu para perceber que assim, o estado do Paraná é um estado muito forte, ele tem uma musculatura muito grande, é um estado realmente que é diferente dos demais estados. Mesmo hoje não tendo o apoio que poderia ter do governo federal, até o Ibope lançou uma pesquisa dizendo que 72% da população do Paraná acha que o governo federal não ajuda do jeito que deveria ajudar o Paraná, e é uma verdade. O Paraná é o quinto estado que mais contribui com o Brasil e é o 23º em retorno desse dinheiro. Então tem 22 estados na nossa frente que o governo federal mais dá dinheiro e o Paraná é o quinto estado que mais ajuda o governo federal. Então é uma pena, mas mesmo assim o Paraná tem musculatura para tocar a sua vida. O que dá para a gente sentir é que os prefeitos têm uma grande vontade de poder produzir, de poder realizar e de melhorar a vida dos paranaenses. Qual que é o grande problema? Falta planejamento. A gente vê que a máquina pública, em especial os municípios de pequeno porte e médio porte, que é praticamente 85% dos municípios do estado, falta equipe técnica para dar esse planejamento de como a cidade deve crescer, de que forma, para onde... Por que tem que ter um distrito industrial, qual é a vocação do município, como é que a gente vai resolver os problemas. Então, falta essa equipe técnica. E é uma coisa, algo que nós temos tentado fazer, dar esse amparo, esse apoio aos municípios. Tanto é que o Paraná vai ser o primeiro estado do país a ter plano diretor em todos os municípios do Paraná, nos 399. Faltavam 8 municípios e eu autorizei agora numa parceria que nós vamos fazer com a UniOeste para fazer esses 8 planos diretores para dar esse planejamento mínimo, vamos dizer assim, para os municípios construírem o seu dia a dia e o seu futuro. Nós estamos sendo ouvidos agora aqui na região oeste do Paraná, em aproximadamente em torno de 15 municípios aqui da região de Foz do Iguaçu. Para a nossa região específica, extremo oeste, o que dá para esperar aí de trabalhos por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Olha, o oeste do Paraná e o sudoeste do Paraná, nós não podemos, não dá para comparar com as outras regiões, porque é realmente, isso é uma vivência, o dia a dia, e os próprios dados nos demonstram isso, que o oeste e o sudoeste do Paraná são mais organizados que o restante. Os municípios são mais organizados. Os municípios têm uma equipe melhor. Acho que até pela colonização, é uma questão até cultural isso, né? E acabam sendo mais organizados. Então isso facilita a nossa vida, como lá da secretaria, em termos de projeto, liberação de recursos e tal. Então, isso ajuda bastante. Nós temos conseguido bastante projetos, inclusive o PAN, que é um programa do governo do estado a fundo perdido. Nós conseguimos fazer a liberação para os municípios do oeste e do sudoeste mais rápida que em outros municípios, devido a essa organização, né? Os projetos saíram com mais rapidez. São 150 milhões de reais que nós estamos repassando para os municípios do Paraná. E a própria capacidade de endividamento dos municípios, que hoje já somam 184 milhões só até agora em agosto, de repasse para os municípios, também tem sido uma boa parte deles para cá, para essa região do oeste do Paraná. Isso motiva bastante a gente em ter a tranquilidade de saber que aqui, vamos dizer assim, as coisas vão com... A gente não tem que ter tanta preocupação porque as coisas vão com mais facilidade. Na última vez que eu lhe entrevistei foi na ocasião em que o CREA promoveu um evento aqui em Foz do Iguaçu sobre acessibilidade. Nessa ocasião, eu me lembro que você disse que no dia seguinte, era um domingo à noite, na segunda-feira, você se reuniria com o prefeito Reni Pereira para debater algumas das prioridades aqui para o município de Foz do Iguaçu. O que é que o iguaçuense, aquela pessoa que nos ouve aqui na Terra das Cataratas, pode esperar aí em termos de parceria entre prefeitura e governo do estado? Olha, a preocupação do prefeito Reni nessa reunião que nós tivemos claro, buscar melhorar a infraestrutura viária da cidade, né? Porque Foz, como outras grandes cidades, vem crescendo, precisa de manutenção, e isso é uma preocupação. Nós já temos um pleito da Prefeitura de Foz de 10 milhões de reais para investimento em pavimentação e calçadas, né? E isso hoje é uma exigência, inclusive, nossa, que qualquer trabalho de pavimentação tem que ter o programa de calçadas junto, né, para cuidar do carro e do pedestre. Então, isso é um trabalho que já está sendo feito. E tem um projeto que, inclusive, pensando no centenário de Foz do Iguaçu, nós ainda não podemos anunciar, porque isso está ainda em fase de tratativas, vamos dizer assim. E vai fazendo um mistério. Mas também, eu espero, né, que o prefeito de Foz, em breve, possa, junto com o governador, anunciar. Mas é de fazer alguns programas, programas urbanísticos, até para atender a comunidade, mas também pensando no ano que vem, que Foz comemora 100 anos, né? Então acho que nós temos que fazer algo que a gente comemore, mas que seja uso do cidadão, né? Porque se a gente faz, solta foguete, acabou o foguete, aí no outro dia as coisas não aconteceram. Então a ideia, em vez de a gente gastar recursos com isso, é a gente gastar em algo que comemore o centenário da cidade, mas ao mesmo tempo aquilo fique pro resto da vida da população. Olha, eu conversei aqui na CBN com o Carlos Roberto Massa Júnior, Ratinho Júnior, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, que veio aqui para Foz do Iguaçu nesta ocasião específica para participar aí da Conferência Estadual das Cidades, esse evento que acontece aqui na Terra das Cataratas. Eu sei que sua agenda é extremamente apertada aqui no nosso município e desde já agradeço sua participação neste programa CBN Entrevista. Eu que agradeço a você, Guilherme, um abraço, agradeço a toda a equipe da CBN, aos ouvintes, por essa oportunidade e, claro, sempre me colocando à disposição para poder contribuir com Foz do Iguaçu, a região oeste e o nosso estado. Na sequência, repórter CBN em Rede Nacional, já voltamos com outras informações aqui na rádio que toca notícia. CBN Entrevista.